Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Todos aqueles que já encontraram esta passagem bíblica, levante a sua Bíblia aberta assim em Abacuque, capítulo 3. Vamos ler, portanto, Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvir, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Todos os santos e eleitos de Deus queiram tomar assento, por favor. Amados e queridos irmãos, estamos diante de uma oração que eu passo a chamar de oração modelo. A oração do profeta Abacuque, chamo-a de oração modelo, porque nesta oração Abacuque está mostrando o seu zelo, a sua preocupação para com a obra de Deus. Ele estava observando a necessidade de vida, de obediência, de submissão do povo de Israel para com Deus. Ele estava observando a necessidade de mais adoração, de mais abnegação e de mais obediência. Em outras palavras, ele observava que o povo estava afastado do Senhor, não estavam naquela dispensação espiritual como deveriam estar. Então Abacuque, preocupado, sai, retira-se para orar e clama ao Senhor e diz assim: ouvir, ó Senhor, as tuas declarações e sinto-me alarmado, aviva a tua obra. Esta é a preocupação, esta é a sensibilidade espiritual de um verdadeiro filho de Deus. Ele preocupa-se com a igreja local, ele preocupa-se com o reino de Deus e aquele fogo da presença de Deus que ele sente diariamente dentro de si, aquela presença real, latente, vibrante do Espírito de Deus. Ele quer que aconteça com todos, ele quer que aconteça com a igreja toda, ele quer que aconteça no reino de Deus todo. Todo homem, toda mulher cheia do Espírito Santo, todo homem cheio do Espírito Santo, deseja que a igreja toda seja cheia do Espírito Santo. E é por isto que Abacuque orava e dizia: aviva, Senhor, a tua obra, e através dos anos e dos séculos, torna-a conhecida. A obra de Deus não pode ser algo isolado, mesquinho, pequeno, de tamanho minúsculo, desprezível. A obra de Deus é para crescer numa dimensão grande, numa dimensão atraente, envolvente, a ponto de atrair o mundo e transportar o pecador do reino das trevas para o reino da luz. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e através dos anos torna-a conhecida. Pastor Gilmar, o que significa avivamento? Amados, avivamento significa tornar mais vivo, despertamento, animação, estímulo espiritual. Isto é avivamento. E o verdadeiro avivamento, ele tem origem em Deus. O verdadeiro avivamento, ele procede de Deus, ele nasce de Deus, ele tem endereço em Deus, ele está contido em Deus e vem da parte de Deus. Quero comparar aqui dois versículos a vocês, para que possais observar que o verdadeiro avivamento vem da parte de Deus. Levíticos, capítulo 6, versículo 13, diz-nos assim a palavra do Senhor: ouçamo-la, portanto, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isto é avivamento, mas Por que o fogo devia arder ou estar aceso de contínuo, continuamente sobre o altar e não se apagava? Quereis saber por quê? Levíticos capítulo 9, versículo 24 responde: porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Prestai bem atenção, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora 9:24, e saindo fogo da parte do Senhor, queimou o sacrifício que estava sobre o altar. Sabem por que o fogo do altar não se apagava? Porque quem primeiro acendeu aquele fogo sobre o altar não foi Moisés e nem tampouco Arão, foi o Deus dos céus, foi o Deus Jeová. Quando o fogo do avivamento, quando o fogo do despertamento vem da parte de Deus, ele não termina. Ele pode diminuir, mas ele continua nos seus efeitos e pode ser cultivado. O que eu vos falo nesta noite não é algo apenas para empolgar vossos ouvidos. O que eu vos falo nesta noite não é algo apenas para mexer com as vossas emoções. Eu não estou trazendo animação no bolso do terno, eu não estou trazendo animação nos sermonários que tenho de anotações. Eu, como filho de Deus, lavado no sangue de Jesus Cristo, como homem de Deus que tem prazer de deleitar-se na oração e no jejum e conheço o poder de Deus, eu entendo que o avivamento e o poder de Deus deve vir do altar de Deus, deve nascer no altar de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Conheço, não vou citar nomes, mas conheço alguns mensageiros do Evangelho que se identificam como mensageiros do Evangelho. Enquanto estão pregando, nota-se uma animação, um fervor em suas vidas. Fora do púlpito, vamos sondar os seus passos, detectar as suas palavras, sondar o seu olhar e o seu comportamento. Não há despertamento, não há alegria do Espírito, não há fruto do Espírito. São tagarelas, são decoradores, são cheios de aglomerados de palavras. Deus precisa de homens avivados que possa levar o seu avivamento a outras vidas. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O verdadeiro avivamento procede de Deus, é do próprio Deus, e ainda quero que vocês saibam disto: um verdadeiro avivamento tem também origem na palavra de Deus. Queridos, atentai-vos bem, todo verdadeiro avivamento é um retorno à obediência da palavra de Deus. Não me fale de avivamento sem conhecimento da Bíblia. Não me diga que a igreja é avivada sem receber ensinos e pregações bíblicas e cristocêntricas, porque do contrário, eu não acredito. O verdadeiro avivamento, ele tem como base a palavra de Deus. Ouça o que nos diz a própria palavra. No segundo livro dos Reis, capítulo 22, a partir do versículo 8. Mas eu gosto, a minha alma alegra-se quando eu leio esta passagem bíblica. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. O verdadeiro avivamento tem que ter como base a palavra de Deus. Na época deste rei, o rei Josias, o livro estava perdido, o Pentateuco não era encontrado, a nação a tempo não ouvia os ensinos da lei, os ensinos dos preceitos divinos, até que um dia eles observando, fazendo uma limpeza, uma purificação no templo, na casa do Senhor, acharam o livro. Deixai-me abrir um parêntese e dizer-lhes aqui uma verdade que é dura e não agrada a todos. Existem crentes, existem obreiros e, consequentemente, existem igrejas que estão tão distantes da Bíblia que já perderam a Bíblia, já perderam o livro sagrado. Uma igreja que não alimenta-se da palavra, ela jamais conhecerá o poder do Espírito de Deus, ela jamais conhecerá as profecias, as revelações, os milagres, as curas, os cânticos espirituais. Aleluia! Achar o livro, levar o livro perante o rei, leram o livro para o rei. O rei, como maior em termos de autoridade, quebrantou-se, caiu diante de Deus. Esta é a grande verdade. Não existe homem grande demais que não possa curvar-se diante de Deus. Diante desta palavra divina, todos têm que se curvar, todos têm que baixar a sua servidão e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós, porque deixamos de observar esta palavra. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no decorrer dos anos torna conhecida. Avivamento procede de Deus, vem do próprio Deus, é do próprio Deus, e tem como base a palavra de Deus, e também tem como condição a purificação do templo. Todas as vezes na história dos avivamentos do Antigo Testamento, todas as vezes que houve avivamento, despertamento entre a nação de Israel, houve a purificação do templo. Templo mesmo, templo, prédio, quatro paredes, era purificado, era santificado. Vocês sabem que no Novo Testamento, o crente, o seu corpo, a alma e o seu espírito é ou são chamados de templo. Ouçam o que nos diz a Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18, 19 e 20, assim diz: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quantos aqui querem maior avivamento da parte de Deus na sua vida? Eu quero. Quem quer, levante a sua mão. Diga bem alto o que eu vou dizer: Senhor, aviva-me. Aviva-me. Aviva-me mais. e mais, e não somente mais uma vez. Continue me avivando. Não baixe a sua mão. Você quer o avivamento de Deus? Pois conserve o templo de Deus, que é você, purificado, lavado, santificado. Aleluia! Aí vem o avivamento. Glória àquele que vive para todo sempre. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e através dos anos torna conhecida, para que haja este verdadeiro avivamento. Sabe o que deve existir? Deve existir também coração desejoso. Amados, Deus nunca entra em liquidação. Deus nunca entra em promoção. Ainda que nos dias em que estamos vivendo, existem muitas igrejas anunciando um evangelho barato, dizendo: venha como está, permaneça como está, aqui é proibido proibir, e assim por diante. Eu desconheço esse tipo de evangelho. Deus não entrou em liquidação. Deus não dá suas bênçãos espirituais para aqueles que não as desejam. As bênçãos de Deus são para aqueles que as desejam. Aleluia! Para recebermos o avivamento, nós precisamos desejar. Adore o Deus do céu. Deixe Ele ouvir a sua voz de desejo, de anelo por Ele. No Salmo 63, versículos 1 e 2, fala-nos de desejo por Deus. Assim diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ai, meu Deus, a minha alma toda se alegra quando eu leio o versículo deste salmo. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Só busca a Deus de madrugada quem deseja Deus e as suas coisas. E o salmista diz assim: o meu espírito tem sede de ti, a minha carne te deseja. Existem uns tipos de cristãos por aí, pseudos cristãos, rotulados cristãos, faz de conta cristãos, que só querem dizer que o Senhor só quer o coração ou o espírito. O salmista está dizendo aqui: ó Deus, a minha carne te deseja. A minha carne não quer mais nada com o pecado, a minha carne não quer mais nada com a imundice, a minha carne te deseja. Quantos estão desejando a Deus o seu poder, a sua glória, a sua santidade, a sua soberania, o seu governo, o seu domínio, a sua pureza? Diga alguma coisa para Ele. Diga que você deseja, diga que você quer, diga: a minha carne te deseja, o meu espírito te deseja, o meu intelecto te deseja, todos os meus traços pessoais te desejam. Adore a Ele. Depois eu vou continuar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e através dos anos torna conhecida. Pastor Gilmar, depois que vem este avivamento, o que acontece com o crente? O que acontece com a igreja? Depois que o avivamento de Deus chega, sabe qual é a primeira coisa que acontece conosco, filhos de Deus? É que nós recebemos forças e determinação para destruir ídolos. Todas as vezes que havia um avivamento, na época de Israel, os ídolos eram destruídos. Cada vez que Deus levantava um profeta, ou um homem de Deus, com uma nova época, com um novo avivamento, podem ficar certo, os ídolos eram destruídos, os altares do paganismo eram transformados em poeiras e em pedaços. Sabe que ainda existem muitos filhos de Deus na dualidade, mente dividida, coração dividido, está igual Eutico lá na janela, olha para dentro, escuta Paulo pregar, mas como está na janela, olha para fora para querer saber como está o mundo, porque ainda existem muitos ídolos coloridos, atraentes, bonitos lá no mundo, que ele chama atenção. Depois que você for queimado pelo fogo do avivamento, estes ídolos pararão de te impressionar, você vai quebrá-los, vai destruí-los e vai dizer: a minha atenção é para Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O Senhor falou com Gideão, despertou Gideão e disse: varão valoroso, vai nesta tua força, o Senhor é contigo. Depois deste diálogo e deste encontro com Deus, a primeira coisa que Gideão fez foi: chegou em casa de madrugada, na casa do seu pai, lá está aquela estátua tão grande de Baal. Ele chegou e foi metendo a mão na estátua e quebrando tudo, como que dizendo: eu tive um novo encontro com o Deus do céu, Baal não existe, Baal é mentira, cai por terra, Jeová é Deus, Jeová é Deus, Jeová é Deus. Oh, aleluia! Aviva, ó Senhor, aviva a tua obra, e através dos anos torna-a notória e específica. Aleluia, aleluia. Pastor Gilmar, porque Deus tem prazer e interesse em mandar um avivamento para nós hoje? Por quê? Antes que eu responda à luz da Bíblia, deixai-me perguntar-lhes: quantos têm certeza de que Deus tem interesse em mandar um grande avivamento hoje para o seu povo, para a sua igreja? Quantos creem que o Senhor tem este interesse? Não baixe a sua mão. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Eu creio piamente de que nestas últimas horas, nos últimos minutos desta dispensação, Deus quer quebrar a mornidão e a frieza espiritual de muitas igrejas, mandando um peso de glória e trovejadas de avivamento para despertar o seu povo. Deus quer, Deus quer, Deus quer. Você quer? Pegue na mão do seu irmão e diga assim: Deus quer mandar um grande avivamento. Você quer este avivamento? Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória! Oh, glória! Este servo de Deus que vos fala nesta noite, este homem de Deus que vos fala agora, há momentos que eu estou ajoelhando, e vai-se uma hora, duas horas, três horas, e horas ajoelhando, e depois de sentir poder, orar em pé, orar ajoelhado, orar prostrando, quando a alma já deleitou-se, as lágrimas vêm molhando a minha face, e eu ainda digo assim: ó Deus, é tão pouco, por que que eu não aprendo a orar muito? Eu quero ser avivado. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou recebendo aqui agora esta autoridade de Deus, e a autoridade que eu estou recebendo aqui agora vai alcançar vidas de perto e de longe. Se você tem esse desejo que eu tenho, se você sente esse desejo que eu sinto, eu ordeno em nome de Jesus, aí onde você está, sinta este desejo por Deus, sinta este poder de Deus, sinta este avivamento de Deus. Feche os seus olhos, adore a Deus e seja avivado agora pelo poder do Espírito de Deus. O Espírito de Deus me faz lembrar uma ocasião quando um templo estava pegando fogo, Houve lá um momento de incêndio e o templo começou a pegar fogo. E logo os irmãos chegaram, começaram a lutar, carregando água e procurando abafar e acabar com aquele fogo. Um senhor ateu que morava vizinho àquele templo e àquela igreja que ali funcionava, quando ele viu aquele fogo queimando o templo, ele correu para lá e ajudou a pegar baldes de água para apagar aquele fogo. Quando ele está ali trabalhando, ajudando a jogar a água e ajudando a acabar com aquele fogo, um irmão, membro daquela igreja, olhou assim para ele e diz: ó, seu ateu, pela primeira vez eu estou vendo o senhor aqui na igreja. Aí o ateu diz: também foi a primeira vez que a igreja pegou fogo. Irmãos queridos, quando a igreja está pegando fogo, não fogo destruidor, mas fogo de Pentecoste, fogo do Espírito Santo, fogo do avivamento, aí o ateu vem chorando, o macumbeiro vem chorando, o homossexual vem chorando, a lésbica vem chorando, todos vêm se curvar e dizer: Jesus é o Senhor e está com a sua igreja e está com o seu povo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia! Exaltado seja o nosso Deus! Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no decorrer dos anos torna-a conhecida, porque Deus quer mandar este avivamento. Sabe por quê e para quê? Para preparar a igreja para o momento do arrebatamento. Eu creio que quando o relógio divino marcar o momento exato do arrebatamento, eu creio que o Senhor Deus, mais do que nunca, vai mandar uma tempestade de poder do céu sobre a sua igreja. Sabe por que eu creio assim? Primeiro, creio à luz da Bíblia. Segundo, porque eu sei que o céu não é um lugar monótono, tristonho, vazio, escuro. Não, os céus é um lugar de alegria, de poder, de manifestação, de revelação máxima da pessoa e do poder de Deus. Os céus é um lugar onde tudo é perfeito e é um lugar de poder. E o Senhor não está esperando uma igreja fria. Os céus está esperando uma igreja que está transbordando no poder do Espírito Santo. Aleluia! Avivamento preparando a igreja para o arrebatamento.